bolo, buchada, lombo, carne assada, arroz e galinha, uma cachaçinha, pão de milho novo, para o mesmo povo não havendo engano, de hoje a um ano tem festa de novo. Preparei tua escultura, belo fino estatuário, mandei colocar no pícaro do mais perfeito cenário, e assim te ofereci presente de aniversário. Aos aniversariantes, saúde e paz. Olha, quem ligou pra mim agora, são 5 da tarde, 57 minutos, foi seu Ademar. Ademar mora no sítio Burano e amanhã vai uma filha dele viajar para Belo Horizonte. A Diane vai viajar amanhã para Belo Horizonte e seu Ademar lá do sítio Burana pediu a canção para a filha que vai viajar com Expedito Sobrinho, a canção Adeus do Filho Querido. E eu toco agora, seu Ademar. Ademar, sítio Burana. Fala aí, sítio Burana, um alô pra dona Geralda e seu Chico lá no sítio Burana, Acari. Mas esse pedido é para o sítio Burana Jardim. Adeus, meus queridos pais, meus irmãos e minhas manas, meus amigos e amigas matutas e pracianas, que eu irei ficar ausente de vocês muitas semanas. Papai, me bote uma bênção, mamãe me abençoe também. Meus irmãos, vocês desculpem se eu aborreci alguém. Que a gente que vai embora não sabe se ainda vem. Mamãe, rogue a Deus por mim, que eu daqui vou embora. A passagem está comprada, não posso mais ter demora. Vou trabalhar para os meus manos, para papai e a senhora. Vocês guardem minha rede, que toda noite eu dormia. Zelem bem o meu cavalo e a minha sela macia. Que se eu não morrer por lá, ainda voltarei um dia. Em São Paulo eu não me esqueço de todos meus camaradas. Do inverno do Nordeste, das primeiras trovoadas, dos banhos e pescarias, cantigas e vaquejadas. Se eu tivesse um emprego como muita gente tem, não deixaria o Nordeste por São Paulo de ninguém. Por isto sou obrigado a deixar quem mais quero bem. Na saída do transporte eu me sento na cadeira, lembrando alguns cafunéis que mãe me deu na muleira. E sinto a brisa da saudade me assanhando a cabeleira. Quando o ônibus for saindo, boto o braço na janela. Lá da curva da estrada, aceno pra mamãe bela, pra papai e meus irmãos e a jovem que eu gosto dela. A minha querida amada, deixo a minha despedida. Um beijo e um forte abraço como sinal de partida. que é só o que posso dar a você, minha querida. Eu sou o filho querido que tenho que viajar. Vocês choram porque ficam, eu choro por não ficar. Adeus, adeus, até quando Jesus do céu me ajudar? O carro está me esperando. E adeus, adeus, até quando Jesus do céu me ajudar? Adeus do filho querido, Expedito Sobrinho. Pra meu amigo Ademar, ele mandou pra filha dele que amanhã vai pra Belo Horizonte. Valeu, seu Ademar. Boa noite. Manda alô a dona Geralda e seu Chico Sítio Burana, a Vitória e Valentina lá em Parnamirim. Eu quero lembrar mais uma vez, atenção, Acari, como também Jardim do Seridó, Feira Livre de sábado, devido ao Natal, como também é do outro sábado, que é Ano Novo, já é o 1º de janeiro, foram antecipadas. A Feira de Acari será sexta, depois de amanhã, aqui de Jardim também, tá certo? Pessoal de Acari, todos os sábados eu estou aí na feira. Sexta que vem, depois de amanhã, eu vou estar aí na Feira Livre com vocês, na Feira Coberto. Queijo de coalho, de manteiga, manteiga da terra, nata, galinha, caipira e goma, no Ponto do Queijo com o Cirilo Mariana, sexta na Feira de Acari, domingo em Carnaúba. Meu amigo Salomão, sinto água doce. Esqueci seu alô não, Salomão. Geraldo Perninha, Arnold Gama. Obrigado, eu vou tocar para encerrar esse pedido aqui que vai lá para a cidade de Acari com os nonatos. Quem pediu foi minha amiga Maria da Guia, a esposa de Manuel de Geron. Cirilo, boa tarde, amigo, estou curtindo a programação. Eu quero uma música para meu filho do Monte, que meu netinho Matheus Guilherme e minha nora Leia. Leia, manda um alô ao meu esposo Manuel de Geron, a Fabrício e a todos na sintonia da Cabo G. Programa maravilhoso. Nonatos, o Astronauta. Astronautas é a canção. Esse mesmo pedido vai para meu amigo lá de Acari. É o Bentinho. Toda tarde. Batatinha. Batatinha de Acari também gosta. Nonatos, para encerrar. Astronauta. Aí, Batatinha de Acari. Chico do Monte. Chico Lelé. Amigo Geraldo Perninha, Arnold Gama, Salomão, Manel Violeiro e Manel de Arons. Eu, astronauta, visitei planetas, transpus os limites do céu multicor. Viajei a bordo dos meus pensamentos, fiz do coração um disco voador. E em meio às galáxias do mundo universo, encontrei em Marte a musa do amor. Seu nome possui sinônimo de água, mas ela parece ser mesmo é de Marte. Madeixas da noite, estética de estrela, beleza que igual não tem noutra parte. Estou em órbita entre a Terra e Júpiter, vigiando os astros que seguem seus passos. No céu de sua boca meus lábios decolam, e a nuvem de beijos encobre os espaços. E essa massa cósmica que envolve os planetas constitui o elo dos nossos abraços. Seu nome possui sinônimo de água, mas ela parece ser mesma de Marte. Madeixas da noite, estética de estrela, beleza que igual não tem noutra parte. Na mitologia, Marte é deus da guerra, mas ela é a deusa da minha paixão. Seu rosto tem traços da face da lua, seus olhos têm brilho de constelação. E ela, como a nave Discovery, já fez uma aterrissagem no meu coração. Seu nome possui sinônimo de água, mas ela parece ser mesmo é de Marte. Madeixas da noite, estética de estrela, beleza que igual não tem noutra parte. Madeixas da noite, estética de estrela, beleza que igual não tem noutra parte. Aí pra você, Nonatos, pra encerrar hoje, Violas da Cabugel, peço até desculpas, meu amigo Chico de Branca da Viração, fiquei de tocar Tostão de Chuva, mas não deu tempo. Valeu, Chico, Chico de Branca, turma da Viração, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Querido, boa tarde, gostaria de ouvir aquela música Fuscão Preto, que eu gosto demais da música brega, pra oferecer aqui toda a minha família no sítio. E é vocês aí da rádio. Obrigado, minha amiga. Pena que não deu tempo. Cirilo, bota aqui a canção do filho adulto. Fica pra amanhã, tá certo, amiga? Com certeza, meu querido. Tô aqui ligado, ouvindo essas canções bonitas, lindas, maravilhosas. Eu gosto demais, viu? Eu gosto demais. Valeu, é Antônio Guedes, aqui do Sítio São José, na cidade de Tianguá, no Ceará. Divisa com Piauí. 800 quilômetros daqui para sua cidade, Cabugi, não, Jardim do Siridó. Valeu. Já entra aqui essa hora, viu? Já entra normal aqui. Obrigado, meu amigo. Boa noite. Eita, pai, ouvindo a Cabugi lá, longe, hein? Longe, longe, longe. Boa tarde, Cirilo. Aqui é Clóvis Medeiro, aqui do Bico da Arara. Vou mandar um alô para Zeca de Totó, Cirilo, e pedir uma música, pedir uma canção para ele. Velhinho da Serra, manda aí pra Zeca de Totô. Zeca o aboiador. Aliás, velhinho do roçado. Tava já no ponto, ó, mas não vai dar tempo de tocar essa aqui, ó. Está vendo aquele velhinho que... Fica pra amanhã, tá bom, seu Klaus? Pra hoje é só, meu horário foi. Acabou, acabou, acabou, acabou. Fabiano do Jumento! Obrigado, amigo. E obrigado pela música, Cirilo. Valeu. Valeu, Fabiano. Ei, gente, acabou meu horário. Acabou, viu? Agora acabou mesmo. Obrigado, obrigado, meu Deus, pela saúde, pela força de vontade. Obrigado, Senhor. Você ouviu pelo carinho da audiência de perto e da distância. Obrigado. Que Deus abençoe a cada um. A noite abençoada. É a semana do Natal. Um feliz Nissum. Um feliz Natal. Sonhos e realizações para todos. Saúde. Que Deus manda um bom inverno. E amanhã, 3 da tarde, eu vou estar aqui de volta. Amanhã, 23, né? Aí na sexta, 24, é véspera do Natal. Feliz Natal para todos. Boa noite. Vem aí a oração, panorama político, 7 tem a voz do Brasil, 8 da noite, show da noite, dona da noite, simpatia, comunicação, a ela, a locutora Povão, Dejaine de Souza, no show da noite, 8 da noite. Eu volto amanhã, 3 da tarde. Valeu, valeu, valeu, valeu. A Rádio Cabugi do Seridó apresenta a Oração da Tarde com o Padre Reginaldo Manzotti. Boa tarde, queridos filhos e filhas. Que a paz do Senhor esteja com você. E nesta quarta-feira que antecede o dia de Natal, que Nossa Senhora, que sempre invocamos nas quartas-feiras, nos ajude a uma preparação imediata. Vem, menino Jesus. Vem, Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, que dispusestes estar no meio de nós, assumindo a nossa condição humana em tudo, menos no pecado. Senhor, que escolhendo a família, valorizastes na encarnação a família humana. nós pedimos: fazei de nossa família um lugar, um aconchego próprio para que Jesus possa nascer. Ajude-nos, Senhor, a abrir as portas e deixar que José, Maria e o menino Jesus possa nela se hospedar. Senhor, de portas abertas, nos ajude a iluminar a casa e as relações humanas. Ajude-nos a perdoar, a acender a luz do diálogo, a acender a luz do perdão. Sem faltar na decoração de Natal, Senhor, muitos abraços e muitos sorrisos. Senhor, ajude-nos a uma preparação imediata para este momento de Natal. Acima de tudo, dai-nos, Senhor, a força do Teu Espírito e que nossos passos estejam no único rumo, seguindo a estrela de Belém. Senhor, que preparados possamos assumir a missão salvífica aqui na terra. Maria, José, faça brilhar sobre nós a estrela guia e que depois de uma caminhada, olhando para essa luz e seguindo esta luz, encontremos a Gruta de Belém. Nossa Senhora, que gerastes o Verbo de Deus, ajude-nos a gerar Deus no mundo. Nossa Senhora, de modo particular, peço nesta intenção, faço este pedido como fruto desta oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que minha casa seja uma gruta de Belém, minha família um presépio vivo, meu coração uma manjedoura. Natal com Jesus é Natal. Boa noite a todos. Você ouviu pela Rádio Cabugi do Seridó a oração da tarde. O Padre Reginaldo Manzotti volta amanhã, às 6 horas, com a oração da manhã. Da manhã. Boa noite, boa noite da Cabugi. Minha gente, o serviço vai ser suspenso nos feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro. Isso em todas as unidades do município. Já nas vésperas, no dia 24, agora, sexta-feira, véspera de Natal, e no dia 31 de dezembro, véspera do Ano Novo, do Réveillon, o expediente, o atendimento vai acontecer das 9 da manhã até as 4 horas da tarde, nos pontos de imunização do Ginásio Nélio Dias e nos shoppings Midway Mall, Via Direta e no Partage North Shopping. As unidades básicas de saúde, atenção, as unidades básicas de saúde de Natal, elas só funcionarão até a quinta-feira, portanto até amanhã, tanto esta semana, semana que antecede o Natal, quanto na próxima semana, semana que antecede o Ano Novo. Nos dias 24 e 31, essas unidades estarão fechadas. Aliás, sobre essa questão da vacinação, nós vamos escutar agora um depoimento, uma declaração do prefeito da cidade de Natal, do prefeito Álvaro Dias, onde ele traz, ele externa toda a preocupação que tem com relação a esse atraso ou a esse relapso das pessoas de não buscarem logo a vacinação. Vamos então escutar o que diz o prefeito da cidade de Natal, prefeito Álvaro Dias. Estamos utilizando este para avisar, para informar a população que a Prefeitura de Natal está montando uma verdadeira força-tarefa para combater o avanço da gripe influenza na nossa cidade. Lembrando que todas as crianças a partir dos 6 meses de idade estão aptas a tomar a vacina contra a gripe e influenza. Então, todas essas pessoas compareçam às unidades básicas de saúde da Prefeitura Municipal a partir das 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, e tome a sua vacina contra a gripe e influenza na cidade de Natal. Contribua assim para conter o avanço da influenza na nossa cidade. Está aí o prefeito Álvaro Dias conversando conosco e agora eu trago informações sobre a política moçoroense, porque está literalmente oficializado racha entre o prefeito de Mossoró, o prefeito Alisson Bezerra, e o vice-prefeito, o Fernandinho, conhecido como Fernandinho das Padarias. E, gente, o que acontece? O vice-prefeito da cidade de Mossoró, ele alimentava o desejo de ser candidato a deputado estadual com o apoio do prefeito Alisson Bezerra. Só que o prefeito Alisson Bezerra é uma liderança e não se sentiu nem um pouco obrigado, claro, a apoiar o Fernandinho das Padarias. Resultado, o prefeito Alisson Bezerra, inclusive aqui, em entrevista exclusiva, ele confirmou que vai apoiar para deputado estadual o ex-vereador Soldado Jadson. Aliás, Alisson Bezerra, o prefeito de Mossoró, não só confirmou o apoio ao Soldado Jadson na disputa para deputado estadual, como também confirmou que o candidato dele a deputado federal é o presidente da Câmara Municipal de Mossoró, o vereador Laurence Amorim. E aí, nesse contexto, o vice-prefeito se sentiu preterido, rachou com o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra. Resumo dessa história, o Fernandinho das Padarias está deixando o PSD, partido pelo qual foi eleito, deverá ingressar no Republicanos, está alinhadíssimo com a gestão Fátima Bezerra do PT e não só isso. Se os cargos indicados pelo vice-prefeito foram exonerados através de atos no Diário Oficial do município, vai mudar o diário porque vai para o Diário do Estado e eles serão nomeados na gestão Fátima Bezerra como uma indicação do vice-prefeito Fernandinho das Padarias, que inclusive o Fernandinho das Padarias é sim candidato a deputado estadual. Então, nós temos agora em Mossoró um racha. De um lado, o prefeito Alisson Bezerra. Do outro lado, o vice-prefeito descontente. E falando ainda sobre Mossoró, mas em um foco completamente diferente, porque a capital do Oeste, a cidade de Mossoró, confirmou hoje mais um caso de raiva animal em um bovino. Com esse, já são 2 casos confirmados da doença no ano agora de 2021. De acordo com o médico veterinário e coordenador do Centro de Controle de Zoonoses do município, o nome dele é Gene Clayton de Góes, o material do bovino foi encaminhado ao laboratório da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da UFRN, lá em novembro. O resultado foi divulgado hoje, foi publicizado hoje. No dia 4 de dezembro, o Centro de Controle de Zoonoses confirmou o primeiro caso positivo de raiva em um equino, lá em Mossoró, e outros 11 casos estavam sob investigação. Agora, as equipes do Centro de Controle de Zoonose, ligado à Secretaria Municipal de Agricultura e à Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró, além dos veterinários da Universidade Federal Rural do Semiárido, estão realizando uma série de visitas a comunidades onde esses casos foram confirmados. O objetivo dessas visitas é realizar palestras com orientações para os criadores, sobretudo mostrando a importância da vacinação do rebanho. Você está no nosso panorama do RN. Minha gente, uma pausa aqui nas notícias para externar todo o meu sentimento de bem-querer e agora de solidariedade, externar as nossas condolências aos familiares e amigos do querido Fernando Vale. Fernando Vale, radialista, cronista esportivo, comerciante do segmento de farmácia, Fernando Vale, o caicoense Fernando Vale. Eu, pessoalmente, Ana Ruth, guardo muitas lembranças de Fernando Vale. Ele era um dos grandes amigos do meu saudosíssimo, do meu amado pai, e Valdir de Souza Salles, conhecido como Dedé de Garibaldi. Então, Fernando Vale, infelizmente, ele nos deixou ontem, vítima de complicações da Covid-19. Há mais de um mês ele estava internado em uma unidade de saúde lá na cidade de Caicó. Fernando Vale, que atuou nas equipes de esportes da Rádio Seridó, da Rádio Rural, da Rádio Caicó AM. Fernando Vale, que era uma figura ímpar. Então, daqui da bancada do Panorama do RN, externo, envio o meu abraço mais afetuoso, cheio de fé, para todos os seus familiares, todos os seus amigos, em especial para a Chaguinha, que é a esposa dele, para a Fernanda, a filha, que eu conheço também. Então, um abraço muito especial para vocês. Estamos em oração, na certeza de que Deus acolheu Fernando Vale em seus braços e na certeza também, na mesma dimensão, de que Deus está confortando e fortalecendo todos os que aqui permanecem na missão. Um abraço muito especial para vocês. Fernando Vale, grande figura, deve estar lá em cima fazendo festa com meu pai. Um abraço, Fernando. Bom, vamos seguindo com as notícias e trazendo agora informações sobre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, porque o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte aprovou o atestado de esquema vacinal contra a Covid-19 para acesso às dependências físicas da instituição. A decisão aplica-se aos estudantes, servidores, professores, técnicos administrativos, tanto efetivos quanto aposentados, visitantes, colaboradores, voluntários, para todo mundo. Ao acessar as dependências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, as pessoas deverão portar a cópia do comprovante do esquema vacinal, de acordo com o que está normatizado pelo Ministério da Saúde. A aprovação do colegiado superior tomou como base os termos da própria Constituição sobre a autonomia das universidades públicas e a proteção dos direitos fundamentais, à vida e à saúde. As normativas e legislações são referentes ao enfrentamento à pandemia da Covid-19. Então, portanto, agora obrigatório mostrar o comprovante de vacina para poder ingressar na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A gente fala agora sobre economia, porque as duas lojas do Extra, os dois hiper do Extra, aqui em Natal, um localizado no Shopping Midway Mall e outro na Avenida Engenheiro Roberto Freire, já estão com data para fechar as suas portas. Dia 15 de janeiro. 15 de janeiro, o hipermercado Extra, tanto na unidade no Midway quanto na Engenheiro Roberto Freire, estará encerrando as suas portas. E no local do Extra vai surgir aí mais um empreendimento do grupo Pão de Açúcar. O fechamento das lojas, inclusive dessas duas lojas aqui em Natal, tem levado a empresa a promover várias promoções nesses últimos dias. Minha gente, hoje eu conversei pessoalmente com Cibele Florencio. Quem é Cibele Florencio? Cibele, ela tem 24 anos de idade, trabalha como diarista, mas Cibele tem uma história de superação. Eis que ela é campeã estadual de xadrez. Cibele é campeã estadual de xadrez, vice-campeã brasileira e se classificou para o campeonato mundial. Esse campeonato mundial vai acontecer depois da manhã, sexta-feira, lá em Varsóvia, na Polônia. Cibele, ela está fazendo uma campanha para buscar arrecadar fundos, para comprar passagem, para bancar hospedagem lá na Polônia e, claro, um dinheiro para levar e lá se manter, se alimentar, pagar as suas despesas na Polônia. Durante essa conversa que eu tive com Cibele Florencio, ela de 24 anos, já surgiram vários apoios. Foram conversas pela manhã, muita gente se propôs a ajudar, mas eu passo agora a exibir essa conversa que tive com Cibele Florencio para trazer a você também um apelo sobre a possibilidade de você ajudá-la. É uma história linda, uma história de superação. Ontem foi o dia do atleta, e muitas pessoas homenagearam os grandes atletas, os grandes campeões. Mas quantos anônimos, quantas Cibeles nós não temos Brasil afora, nós não temos na nossa capital, no interior do nosso estado, e buscando, precisando só de uma ajuda, de uma chance. Vamos acompanhar essa conversa, essa linda conversa que eu tive com Cibele Florencio. Cibele Florencio, você com 24 anos é a campeã estadual de xadrez na categoria... Estou falando certo? A categoria de blitz é isso. Tá. Conta um pouquinho da sua história, Cibele. Quem é você? Como você se tornou campeã estadual de xadrez e mais do que isso, se classificou para esse campeonato mundial? Vamos lá. Né, eu sou Cibele, eu moro no interior de Macaíba, na reta Tabajara. E jogo, já jogo xadrez faz entre 9 a 10 anos. E aprendi a jogar num projeto xadrez antigo, né? Que era da prefeitura de Macaíba. Que o meu professor era Lucre Marti. E ele que começou a dar aula na escola que é vizinha da minha casa. E aprendi através dele. Como foi que você se interessou pelo xadrez? Assim, eu era bem pequenininha, né? Então, eu achei interessante. Era um projeto, assim, que as crianças, né? Pra, vamos dizer assim, manter a mente mais ocupada. E aí eu achava interessante. E o professor, acho que ele viu algum dom em mim, talento, não sei. Aí ele me disse, ó, Cibele, você já tá um pouco preparadinha para poder jogar um torneio. Você quer participar? Eu acho que eu tinha uns 9 anos. Aí eu disse sim. Aí fui. Ele me levou e o primeiro torneio eu fui vice-campeã. 9 anos de idade, você foi vice-campeão estadual? Eu não lembro o torneio. Foi o primeiro torneio da minha vida. Isso. Aí eu fui vice-campeã. E daí eu disse, já fui vice-campeã. Minha mãe também incentivou. E aí eu comecei. Aí todos os torneios. Como foi esse torneio, esse campeonato que vai acontecer, um campeonato mundial lá em Varsóvia, na Polônia? Isso. Vamos falar um pouquinho sobre esse campeonato. Como foi a sua classificação no Brasil para representar o nosso país nesse campeonato mundial? Certo.